Boa noite, 06, contato radar. Suba para o nível Jô 2300, saída Puca. Puca Aracaju, 2000 pés. Pô, 230, boa noite, 06. Após 0999, ele mantém, capítulo 0. Após 0999, ele mantém, pista no 0, 600. 205, chame agora Recife, 1251, e alternem 133, decimal 25. 132105, 125, decimal 1, secundário 133, decimal 25, boa tarde. Direita 29, obrigado, senhor Batalha. Passaredo 2230, chama Recife 1260 e alternem 1288. Recife 1261 e 1288, passaredo 2230. 1260, primário. 1260, coisinha. Era Gol 9-5-4-0. Tá seguindo pela Alfa. Azul 41 no meia, boa tarde, Taxi TV Alfa, reportando seu Taxi Juliette para ingresso. Vai chamar a sua Juliette, 41 no meia. Lá da colagem, 3 minutos. Ok, ali mantendo 1-0, aguardando a decolagem. Salvador, boa tarde, tá 3561. Firmando, tá 3561, Brasília, nível 380, caso positivo, pronto, copo? Negativo, tá pronto. Atualizado, Brasília, nível 380. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída Arbor. Após posição elepsa, onde intercepta pêndulo 1-7 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1-2-0, decimal 8 e aciona 5-1-4-3 no transpondo. Matheus 3-8-0 Brasília, 0-17, árvore elepsa, 10 direita, 5-1-4-3-1-2-0-8. Correto, portão 6-12, chama pronto para o direcionamento, tanto 3-5-6-1. Obrigado. Patango Vitor Mike Quebec, boa tarde. Informação cursa November, Cairo Lorenzo, autorizado 1-1000 pés. Decolagem da 1-7, curva direita via corredor Axé. Controle em 1-2-0, decimal 8, a torre em 1-1-8, decimal 6, dúzia e aciona o padrão 0-1-6-1. 05 a bordo, parte 4, acionamento, taxi, decolagem agora com a torre, 1, 1, 8, decimal, 6, dúzia, o ajuste, 1018 agora, um bom voo. 4, 1, 1, 6, Juliette, 02 é o portal. Juliette, 02, 4, 1, 6. 1600, controle. Controle Salvador, muito boa tarde, Bono 600, passa 4000 no perfil da Pucas de Bar. Bono 600, contato radar, passa 4000 pés, surva para o nível de voo 370, sai da Pucas. 370 na Pucas. Vento 150 graus no 1 no 9, autorizado a colapso no 0. 924, vai iniciar. Alfa, autorizado, ingresso, a porta elétrica pronta, observando o Sérgio. Por 924, decolou 18, controle 20.8. 208, 924. Salvador, Bono 924, boa tarde. Bono 924, contato radar, sou para o nível de voo 350, saída Pucca. 350, saída Pucca, Bono 924. Recife 5489, chama Recife 1260, alterna em 128, decimal 8. Pushback, será minha, 3561. Então, 3561 no 62, autorizado, reporta táxi. Vai, táxi. 5489, chama Recife 1260 e alterna em 128, decimal 8. Trip 5489, controle. Trip 5489, recebe controle, a sua identificação. Joel Alfa, 150 graus, 119, autorizado a colapso no CESP. Autorizado a colapso, só na 71, que é Max que vai autorizar táxi, é só quando os caras dando certo. Uno 600, chame agora Recife, 12685, alternem 125, pessoal 45. 265, 2545, 1600, muito obrigado, boa tarde. Então era Alfa, decolou os 21, no controle 20.8. Controle 20.8, obrigado, em nome da Alfa. Tango Bravo, Kilo Índia, confirmo o código alocado. Tango Bravo, Kilo Índia, mantém as condições visuais, o número 1500 pés. Reporta no Corrige, reporta em Taripa e confirma o PLB. Era pronto. Deve precisar alinhar, reporta alinhado e pronto. Papá Romeu, Índia November Alpha, mantém as condições visuais, no meu pé, reporta no farol da barra. Um no meu pé, reporta no farol da barra, o Índia November Alpha. Autorizado a colapso no CES. Estacionamento 1333, posição 9. 1333, 9, autorizado, reporta táxi. Porta lá. 3561, 68 a bordo, 420, com fim. São 3561, no taxi, via Pátio, Índia Alfa, até o ponto de espera da 10, no ponto de espera Torre, em 1, 18, 6, dúzia. O ajuste 1018, bom voo. Obrigado, bom final de semana, 26, obrigado. Controle Salvador, boa tarde, Papa Tango, Victor Mike Quebec. Papa Tango, Victor Mike Quebec, mantém as condições visuais, um no meu pé, depois do Nassé, como tráfego. 2 horas, são 3 milhas, detalhe 150, também no corredor Axé, mantendo um no meu pé, mesmo. Um no meu pé, no corredor Axé, até a seguinte linha de November Alpha, Victor Mike Quebec. Gol 1924, chame agora Recife. 126.85 e alternem 125.45. 2085, 2545, que é a volta 924. 3561, pode esperar, pronto. 3561, 150 graus, 129, autorizado a decolar, pistão zero. Decolar, está 3561. Taxi Gol 1333, 128, 128 a bordo, 410, Galeão. Gol no 333, táxi via Pátio Índia Alfa, que é o ponto de espera da 10, ponto de espera Torre 118, decimal 6, dúzia, o ajuste 1018, bom voo. Pátio Índia Alfa, 1018, obrigado. Decolou 27, controle 20, 208. 208, boa tarde. Controle, boa tarde, da 3561. Da 3561 no contato radar, vou para o nível de voo 380, Cedar Boeléfo. 380, gente. Salvador 1333, aproximando o ponto de espera, tá pronto, boa tarde. Mano, 333, boa tarde, autorizado a linha de decolar, pistão 0, 150 graus, 129. A linha de decola 10, 1333. Através do farol da barra, ali, Tomai Quebec. Tomai Quebec, de frequência. Livre, graças a volta. 16 e 10, Brasília. November Alpha de frequência, vamos para o tráfego do Mike Quebec, também no corredor. Frequência da do tráfego do Robotamp do Mike Quebec é 3.112. Posição de estacionamento. Autorizado, reporta tráfego no 394. Reporta lá, 394. Senhor Salvador, é um Bravo Kilo Índia na vez de Paris. Bravo que no Índia reporta visual com a pista ou rotatório? Reportará visual com a pista ou rotatório, Bravo que no Índia. 333, decolar 232, controle 208. 208, obrigado. Salvador, boa tarde, 1333, Lago. Ou 1-3-3-3, contato radar, sou para o nível de voo 360, saída da Euleda. Da Euleda. Salvador, muito boa tarde, a Xener 62, 1-3. Xener 6213, boa tarde. Informação em curso a Oscar, Galeão 360, só um instantinho, cópia, prepara a saída da Euleda Bridge aguardando. 360, Galeão, aguardando. 3561, chama Recife no 260 e alternem 128, decimal 8. 260, obrigado, 3561. E 2-1-3, pronto, copy. Dá escuta, prossiga. Autorizado, Galeão, nível 360. Decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta pelo 1-0 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 1-2-0, decimal 8 e aciona 5-1-6-3 no 3 pontos. 360 para Rio de Janeiro, da El Leda Bridge, entre o 1-0, SMAP, Lufthansa, Barbacena. 5163 e 12. Controle, confirma? Controle 120, decimal 8. Xaner 6213 no portão 8, chama pronto com o spec acionamento. 208 no 3, no 8 vai perguntar pronto. Xaner 6213. Maneiro. Tá maneiro demais. Taxi via Índia Alfa até o ponto de espera da 1-0, no ponto de espera torre em 1-1-8, decimal 6-12, o ajuste 1018, confirmando pelo AB1-78. Afirma 1-78, táxi autorizado, Índia Alfa, ponto de espera da Bravo 1-1-8-6-18, agora 1-3-9-8. travado. Basquilo índio atualizado, pouso no 7, um vento de 140 graus, com 1-0 no norte, checa o trem. Autorizado, pouso na 1-7, trem baixado e travado, Basquilo índio. Salvador, gol 1394, na espera da 1-0, próximo. 1394, autorizado a linha de colapso pista 10, 1-4-0 graus, 1-2 de nós. Decolagem autorizada da 1-0, gol 1-3, na fase. Gol 1333, chama Recife, 1251, né, alternei 1-3-3, decimal 25. 251-3325, obrigado. Vai pra bata? Sim, Matheus, senhor. Backtrack autorizado ao livrar a pista frequência livre. Seu solo foi aos 3-8. Backtrack, livrará a bata. 360? Aqui, Matheus. Autorizado, Guarulhos, nível 360, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El. Leda após posição bridge, onde intercepta pêndulo 1-6 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 1-2-0, decimal 8 e aciona 5-1-4-0 no transponder. Guarulhos 360, decola 10, curva direita, esquerda da El, Leda 20, pêndulo 1-6, rota do plano 1-2-0-8, transponder 5-4-0, aciona 63 no 5. Correto, portão 4, chama pronto para o SPEC, acionamento, aciona 63 no 5. Portão 4, aciona 63 no 5, obrigado.